Larga esse recibo, fecha essa gaveta, abre a vida nova que vem. Mexe a tua pele e vai trabalhar. Deixa ela te olhar e entender. Vão te olhar de lado, vão fechar a porta, vão dizer que ela saiu. Pois há uma flauta livre na tua mão. Toca teu amor pra ela ouvir. Tua vontade de amar, de mão dada e beijar teus irmãos. Não há mentira nem porta fechada que possa matar. Não há futuro negado pra quem trabalhou com amor. Nem há dinheiro que pague ilusão, nem compre mágicas, músicas, espírito. Sai nessa aventura, entra nesse templo, sobe nessa escada e cai. E brinca com as crianças e crê no sol. Dorme pra acordar e nascer.